sem bandoleira, amigo? Maybe. Maybe not. Vai, fiano! I hurt myself. Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, ele achava que Um Lugar Silencioso era um documentário sobre o seu bar calabouço. Marcelo Pereira. Olha, fala, caros ouvintes. Mês de abril, um mês que será lembrado para sempre. Aqui com a gente também, se você não reconheceu pela risada, ela achava que Rampage, Destruição Total, era um documentário sobre o seu braço esquerdo. Patrícia Costa. É piada interna. O pior, cara, é que é isso mesmo. É piada interna. Deixa eu respirar. Olá, olá, caros amigos roedores do Rato Cinema, bem-vindos! Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios, nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de visitar o nosso site. Você também pode encontrar o Ratos de Cinema no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Nosso endereço no Twitter é o @ratos_cast. Nós temos também dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Você encontra o RatosCast no iTunes e no CastBox. Não deixe de conferir a gente, nós estamos em todas as plataformas e os lugares. Nós sempre abrimos com um teaser da Ratoeira, desses casts dos filmes do mês. Este mês, a Ratoeira é por conta do Renato Maciel. Infelizmente, o Renato não estará com a gente neste cast. O Renato teve um problema pessoal muito sério e, infelizmente, ele não pôde estar presente aqui na gravação dos filmes do mês. Então, infelizmente, neste cast não teremos a Ratoeira do Renato, mas o filme que o Renato viu foi o Rampage, Destruição Total, que o Maguinho indicou pra ele. Não vai ficar sem o seu comentário, obviamente. Vamos falar desse filme aqui durante o cast, certo, gente? Perfeito. Então, acho que sem mais delongas, eu acho que podemos ir para a tão aguardada e saudosa mensagem dos Ratos Ouvintes. Writing to you. Tava com saudade dele. Adoro, que saudade, adoro. Muito bem, gente, eu queria abrir as mensagens dos nossos Ratos Ouvintes, dizendo o seguinte, como felizmente nós estamos recebendo diversas mensagens, né, todos os meses, graças a vocês que escutam a gente, nós estamos recebendo muitas mensagens, mas a gente também está priorizando as mensagens que são enviadas para o nosso site, ratosdecinema.com. A gente adora qualquer mensagem que vocês mandam pra gente, tá, pelo Face, pelo Insta, pelo YouTube, a gente agradece muito, né, gente, mas... Com certeza. Se você quiser que a gente leia a sua mensagem aqui nos nossos filmes do mês, a gente prefere estar optando pelas mensagens que vocês estão mandando diretamente no nosso site, nas nossas críticas, nos nossos casts, enfim. Pelo site é mais fácil, beleza? Muito bem, então começando com o Alexandre Monteiro. Ele postou no nosso cast dos Vingadores, Guerra Infinita, e ele disse o seguinte: parabéns pelo trabalho de vocês. Thanos é um vilão profundo e complexo, mas ainda prefiro Darth Vader e o Coringa do Cavaleiro das Trevas. E quando anunciaram a Guerra Infinita, disseram que o Thanos seria o vilão mais interessante da história do cinema e etc. É legal, mas ainda abaixo dos dois citados. Maguinho, você que fez uma crítica, uma videocrítica maravilhosa, e vai ter a oportunidade de falar um pouco mais do Guerra Infinita nesse cast, você concorda ou discorda do Alexandre? Cara, eu tô aqui analisando o que ele falou. Eu concordo em partes, mas eu acho que, cara, você não vai comparar um Darth Vader que nós estamos em 2016. Darth Vader veio na década de 70, 79, início de 80. Entendeu? Olha quanta história, quanto background o Darth Vader tem, entendeu? Olha quanto tempo o Coringa do Heath Ledger tá aí. Eu acho que o Thanos, cara, em um filme apenas, ele conseguiu entrar nesse panteão aí. Espera o ano que vem. Cara, ele já mostrou a que veio, entendeu? Eu, com certeza, é um dos principais vilões da história do cinema, com certeza. Com certeza. Então eu concordo em parte com o senhor Alexandre, que eu conheço o Alexandre Monteiro muito bem. Um abraço pra você. Muito bem. Eu vou falar o seguinte, eu falei tanto do Thanos nos casts, eu acho que é muito bom ter todos os três. Darth Vader, Coringa, Thanos, é muito bom. Sim, claro. Um panteão, claro, com todos eles. Thales Valora disse o seguinte, ele mandou esse comentário, na verdade, já tem um tempo, mas como a gente não leu as mensagens dos Ratos Ouvintes no último cast, acabou que atrasou um pouco. Ele falou sobre uma crítica que você escreveu, Paty, sobre o Amante por um Dia. Ah, que legal. Ele escreveu o seguinte, que medo. Texto que retrata exatamente minha angústia ao ter saído da sala de cinema. O quão superficial e estereotipado foi tratado o tema central do filme. Uma pena que os poucos elementos interessantes não deem conta de sobressair a ponto de esquecermos os pontos negativos. Paty, você comentou muito sobre esse filme, que era um filme que estava fazendo um sucesso muito no circuito alternativo, né? E que você escolheu como o pior do mês. É verdade. Você concorda com o Thales? Você achou outras pessoas que nem o Thales e você que também não gostaram do filme? Na verdade, eu achei poucas pessoas que de fato assistiram, assim, o filme. Ele ficou muito restrito mesmo ao pessoal que vai na estação, que era onde o filme estava passando, né? Mas a sensação que eu tive na sala de cinema, assistindo o filme, e no final, né? Você sempre sai, as pessoas estão comentando uma coisa aqui, uma coisa ali. É que era uma sensação geral, assim. Mas que tem essa necessidade de você ressaltar certos filmes pelo simples fato deles existirem, né? Você, não, é um filme francês do Philippe Garret, um diretor que trabalhou com Buñuel, então tem que ser bom, você tem que dizer que é bom. Foi uma coisa que me incomodou muito nesse filme. Que bom que teve pessoas como o Thales que concordaram comigo. E aí, Thales, obrigado. Muito bem, a Paula Cunha, ela escreveu sobre a crítica do filme Sete Dias em Entebbe, que é o filme novo do José Padilha. Foi uma crítica do Leonardo Tupper, no site, né? Ela disse o seguinte, faltou lembrar que houve um outro filme sobre o sequestro, chamado Vitória em Entebbe, lançado em 1978 nos cinemas, em todo o mundo, mas se tratava de uma produção originalmente realizada para televisão. O elenco era formado por, presta atenção nesse elenco, hein? Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, Anthony Hopkins e a jovem Linda Blair do Exorcista. Paula, eu vi os Sete Dias em Entebbe, do Padilha, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse filme aqui também, mas se você tá curioso do que ela tá falando, leia a crítica do Leonardo Tupper lá no nosso site sobre esse filme, que é bem legal também. A crítica dele tá bem legal. Bem legal, me deu vontade de ver o filme, foi por isso que eu fui ver o filme. Dudu, sobre os filmes de fevereiro, ele disse, meta pra 2018, assistir todos os filmes mencionados. Nos filmes do mês. Ah, que lindo. Vocês são muito bons. Dá vontade de escutar e correr pro cinema mais próximo. Ah, que lindo, olha, Dudu. Né? Obrigada, Dudu. A gente sempre tenta dar as melhores dicas, entendeu? As pessoas têm que ir ao cinema, terem esse hábito de ir ao cinema, entendeu? Que é muito bom, culturalmente é ótimo. E é isso aí. Obrigado pelas mensagens, né, Paty? Estamos aqui pra isso, cara. Pra ajudar vocês. Ai, gente, muito feliz de receber. Eu tava com muita saudade desse momento mensagens. De verdade. Verdade. E faltava ele, claro. Para o nosso querido Alex Feitosa, sempre deixando comentários maravilhosos pra gente. Ele fez um texto maravilhoso. O Alex Feitosa tem o dom da escrita, né? Sempre escreve bastante. Infelizmente, Alex, eu tenho que reduzir seus textos para poucos comentários, mas a gente sempre comenta. Ele diz o seguinte, o Project Florida é genial desde o título. Que olhar desse Sean Baker, que é o diretor. Acompanhar as risadas, as lágrimas e o silêncio coletivo na sala durante a exibição foi uma experiência ímpar. Até hoje não sei direito como lidar, simplesmente obrigatório. O Renato falou desse filme no último cast do Projeto Flórida, né? Um filme que foi indicado ao Oscar e tal. Mas eu sei que a Patrícia viu o filme também, né, Paty? Foi o maior esnobado do Oscar, na minha opinião. Filme que merecia ter tido muito mais atenção do que recebeu. Vejam esse filme, por favor, esse filme é incrível. Eu queria mandar um agradecimento especialíssimo pro Daniel, que eu não sei o sobrenome dele, eu chamo ele de Daniel Geladeira. Vou explicar por quê. O Daniel Geladeira é o nome que eu tenho no meu WhatsApp, porque o Daniel comprou a minha geladeira. Eu vendi a minha geladeira antiga pra comprar uma nova, e o Daniel foi uma pessoa super maravilhosa que teve aqui em casa, olhou a geladeira, foi um cara super bem-humorado. E reconheceu. E me reconheceu, cara. Nesse momento. Como que ele te reconheceu? Ele reconheceu sua voz? Não, como é que ele foi reconheceu isso, gente? Ele reconheceu o meu nome. Ele reconheceu meu nome. Seu nome. E ele falou assim, ó, você tem uma voz que não me é estranha. Aí ele falou assim, olha, você tem alguma coisa na internet? Eu falei, é possível. Depois ele falou que ele é muito fã da gente, que ele sempre escuta. E comprou sua geladeira, olha que legal. Ué, ainda fez esse favor pra mim, cara. Então, assim, eu queria que os nossos amigos aqui que estão com a gente na mesa mandassem um abração pro Daniel, que ele pediu, por favor. E aí, Daniel, um abraço! abraço do coração. Muitos yeis na sua vida. Isso aí. Eu queria mandar um abração também pro Fábio Rosa, pra Lilian Barbieri, pra Luana Rodrigues, pra Priscila Lima, pro Igor Cabral, que tá sempre comentando tudo que a gente faz. Um abração pro Igor. Todos vocês que comentaram nossas postagens no Facebook, no YouTube, no nosso site Ratos de Cinema. Todos que nos ouvem ao redor do Brasil e do mundo. Nossos milhares de fãs em Portugal, Japão, Estados Unidos, México, Irlanda, Reino Unido, Chile e Romênia. Nossos ouvintes da Índia e no Panamá só aumentam, gente. Vocês não têm ideia. Cada vez mais ouvintes nesses países. E nós somos um fenômeno absoluto nos novos países, que são as novidades dessa vez. Então, onde estamos? Onde estamos? Ouvintes novos na Islândia e no Azerbaijão. Islândia, gente, não tem ninguém na Islândia. Nós estamos nos quatro. Pinguins estão ouvindo a gente. Só isso. Né? Gente, que alegria. Um beijão, gente, pra todos vocês. Gente, pessoas do mundo. Obrigada, seus lindos. Ratoscast, mais certo que acordo nuclear de longo prazo dos Estados Unidos. Olha que bonito. Pois é. Então, com isso a gente encerra as mensagens do mês. Eu queria começar o nosso cast dos filmes do mês de abril de 2018. Sempre um mês muito, muito conturbado, com diversos filmes de vários gêneros. É a porta fechada do Oscar, já chegou tudo que tinha que chegar, e a porta aberta pros blockbusters e pros filmes das férias, né? Sim, já é o verão lá, né? Batendo a porta, né? Batendo a porta. Eu queria saber do Maguinho. O Maguinho teve um mês conturbado também, cheio de coisa pra fazer. Conseguiu tempo pra ir no cinema? Conseguiu ver os filmes que você queria, Maguinho? Cara, consegui, na medida do possível, né? Então, como eu abri falando, né? O mês de abril já se tornou um mês, cara, muito especial pro cinema mundial, de uma forma geral, né? Acho que a gente tá constatando a história sendo escrita. Acho que Guerra Infinita é o exemplar disso, entendeu? Como se fala de cinema-evento, já tá entre a gente, batendo todos os recordes possíveis e imagináveis. Porém, cara, a gente já teve ótimos momentos na sala, né? Onde eu tive, né? E vamos destrinchar isso agora para vocês. Bem, Paty, como é que foi o mês para você? Gente, foi ótimo, foi ótimo. Teve muita coisa diferente no meu mês, diferente pra vocês, pra mim é tudo mais ou menos assim sempre. Mas eu não consegui assistir os principais filmes do mês, não consegui assistir Nenhum Lugar Silencioso, não consegui assistir Guerra Infinita ainda, mas muita coisa boa, muita coisa boa. Muita coisa legal. Então a Patrícia vai trazer aquele cinema alternativo pra gente, o Maguinho vai trazer mais os blockbusters. E eu você? Acho que eu tô no meio termo. Eu tô no meio termo, que você vai trazer pra gente? Não fui tanto no cinema quanto eu queria, mas eu vi os filmes que eu quis ver. Vamos começar? Vamos tirar logo da frente? Eu vou começar pelo melhor, e aí depois vem aquele rastro de esterco, né? Pior do mês. Vamos começar com o melhor filme do mês. Eu vou começar, porque eu quase não começo. Vou começar dessa vez, até porque o meu filme do mês, eu já falei em dois casts do meu filme do mês, só que só fui falar bem dele mesmo depois que eu vi no último cast que a gente fez, que foi o dos Vingadores, Guerra Infinita. Eu só quero dizer uma coisa, assim, eu não esperava que fosse meu filme do mês, porque eu não sou esse fanzaço de quadrinhos. Mas eu dei nota 10 pro filme, eu não tenho como... Mentira, gente. Você deu nota 10. A Patrícia não escutou o cast ainda, hein? Não, que eu não vi o filme, eu quero ver o cast todo. Eu dei nota 10, Patrícia, você vai ouvir o cast ainda, você vai saber. Tempos. Foi a primeira vez, eu fui muito zoado por isso, histórico foi a primeira isso. vez... Primeira vez que eu dei nota 10 no Ratoscast pra um filme. E se vocês escutarem o cast lá, o último cast que a gente lançou, do Guerra Infinita, vocês vão entender por quê. Porque eu apontei todos os defeitos do filme. Eu acho que é um filme com defeitos, sem problema nenhum, com orgulho. Mas pro filme que se propõe a ser, ele é muito mais. Eu tava com uma expectativa até menor do que os rapazes que fizeram o cast com a gente, o Rafael e o Renato. Não tenho como não deixá-lo como o melhor do mês, embora tenha visto bons filmes também esse mês. Vou passar pro Maguinho, então. Maguinho, vou deixar pra você falar do seu filme do mês. Amiguinhos, cara, assim embaixo que você falou, eu não teria como, absolutamente não teria como, né, não dar o filme do mês pra Guerra Infinita. E primeira coisa, assim, quem não escutou ainda o cast que a gente fez, Marcelinho, Renatão e Rafa, cara, que cast espetacular. Cara, eu acho obrigado. Que, assim, o que a Marvel vem construindo, Paty, ao longo desses 10 anos, você que não viu, né, que não é aquele fanzaça, né, igual a gente, assim, eu acho louvável, cara, o que ela fez em 10 anos, sabe? É, e quem viveu nos anos 80, né, como a gente, acho que eu nunca na vida eu podia imaginar tudo que vem acontecendo ao longo desses anos. Eu tô falando em tudo que a Marvel fez e tudo que a Marvel ajudou a fazer. Cara, Guerra Infinita é a cereja do bolo, que é o grande finale que a gente esperava, uma grande novela que a gente acompanha há 10 anos. É absolutamente incrível tudo que a gente vê, a direção dos irmãos Russo espetacular, em como colocar essa enormidade absurda de heróis um tempo pra grande maioria, né, aparecer. Um roteiro que, pra quem não viu nada, não vai boiar. E pra quem viu, pra quem viveu intensamente tudo isso, cara, é espetacular como que as ligações fazem sentido. É arrepiante ver um dos grandes vilões, como eu falei, da história do cinema surgindo. Eu vou começar uma coisa pra vocês agora, que eu vi o filme, Patrícia, 3 vezes. Eu vi ontem, saí do cinema. Olha, eu falei, só. Porra, quer saber? Vou ver essa porra de novo. Aí vi de novo, vi 3 vezes o filme. É bom constatar que, como eu te falei, assim, a história sendo escrita, a gente faz parte dela, sabe? Que vem a segunda parte no ano que vem. E eu não vou ser leviano, né, no que eu vou falar, mas por tudo isso que eu vi na tela, que a gente tá vendo, toda a complexidade absurda que foi trazer esse filme pras telas, Vingadores é o melhor filme da Marvel nesses 10 anos e nota 10. Falei. Muito bem, Maguinho. Maguinho, muito bem. Eu só vou acrescentar uma coisa. Na verdade, eu adoro. Eu não sou menos fã, não. Eu tô, é assim, o meu momento Rampage que me impediu de ir ao cinema ver o filme ainda. Na verdade, assim, foi a vida que me impediu de ver o filme. Porque eu assisti todos os filmes. Ô, Paty, o que que a Joana tá falando sobre isso? Sobre Vingadores? Não ter visto ainda. Ela tá me enchendo o saco. Todo dia ela fala. Vamos hoje. Com muita razão, Joana. Vamos hoje. Com muita razão. Todo dia ela fala. E Paty, uma perguntinha. Você tá conseguindo não ver spoiler? Você não sabe de nada que aconteceu? É igual o Márcio, né? Meu irmão que faz cast com a gente, não viu ainda. E ele saiu de tudo. Não tá em rede social, não tá, quase não tá no WhatsApp. Gente, eu não quero saber de nada. Vou ver domingo agora. Mas sai de tudo, que Instagram... É difícil fugir mesmo. É. Maguinho, olha, eu não saí de nada. Pelo contrário, eu fico nas redes sociais o dia todo praticamente. Quando eu tô fazendo coisas do Ratos, do Bem, Instagram, tá. E tal... Eu não vi absolutamente nada. As pessoas estão se comportando super bem. Estão respeitando. Eles fizeram uma campanha forte contra o spoiler, sim, né? E eu espero que as pessoas lembrem disso nos próximos filmes também, de outros qualquer coisa. Porque filmes, séries, porque é um saco, né, cara? Você não é obrigado a ver o filme na primeira semana, no primeiro dia. Às vezes não dá. Claro. Mas não recebi. Hoje, talvez eu tenha visto uma coisinha que talvez hoje esteja um spoiler, mas eu nem sei o quão importante é, assim. Muito legal, Paty e amigos, ontem. Eu vi ontem, pela terceira vez. E eu falei, o filme já tem quase 2 semanas, a sala lotada, última sessão, e cara, e todo mundo assim, ó, nossa, tipo, todo mundo assim, realmente não viu mesmo, e tão vendo quando dá tempo, sabe? Muito legal. É, Maguinho, só pra lembrar, o filme já passou da marca de 1 bilhão, né? Quando a gente tinha gravado o cast, ele tava em 800, sim, cara, né? Já tava em 800, e você tinha perguntado quanto tempo levaria pra passar da marca de 1 bilhão, tá aí. Levou uma semana oficialmente. E, Paty, outra coisa que eles falaram, e que isso é muito importante, a China, que é o segundo maior mercado, o filme estreia dia 11, não estreou lá ainda. Já pode passar dos dois, né? Isso é seríssimo. Isso eu não sabia. Isso é sem a China, gente. Se depender do Maguinho, ele chega a 4 bilhões facilmente, porque o Maguinho ainda vai ver pelo menos mais umas 6 vezes. Patrícia, emenda aí, diz pra gente qual foi o seu filme do mês de abril, por favor. Eu, pra variar, vou destoar, né? Porque a gente vai do blockbuster. E você com a gente? A gente vai desse blockbuster pra um filme nacional, que foi o meu melhor filme do mês. Na verdade, é um filme que eu revi esse mês, porque eu já tinha visto ele ano passado, mas ele estreou só esse mês, que é o Praça Paris, da Lúcia Murá, que foi, assim, o filme que mais me impactou esse mês, porque eu também não assisti, né, gente, os outros, então não sei. Dos que eu vi, foi um filme assim, que mexeu muito comigo, é um filme que eu considero, inclusive, que é super necessário. A Lúcia Murá é uma diretora super conceituada aqui dentro, assim, ela faz diversos filmes, e os filmes dela sempre tem esse caráter social, né, sempre tem essa questão de você levantar questões. Então, e esse filme, ele aborda diretamente questões sociais com a questão do feminismo. A história desse filme é a história da Glória, que é a Grace Passoa, que é uma dramaturga, que ela é brilhante, sofreu diversos abusos na vida, moradora negra, mulher negra, moradora do Morro da Providência. E aí ela tem esse trauma por ter sido estuprada pelo pai na infância, o irmão dela é traficante, e ela continua seguindo em frente a vida dela, assim, de maneira muito honrada, sabe? Ela continua enfrentando o dia a dia e vivendo e tal. E aí ela se depara com essa psicóloga, essa portuguesa, Joana de Verona, e ela começa a fazer esse tratamento com essa terapeuta. E cada encontro é como uma dança entre elas. É um filme muito bem construído, muito bonito, que aborda essas questões que são muito importantes na nossa vida, né? E que estão super em alta. As questões do abuso, a questão do Estado, a presença do Estado no cotidiano da cidade. Então, é muito interessante de ver, bonito de assistir e é muito bem feito, assim. É, como eu falei, né? A maneira como a Lúcia dirige é como se fosse uma dança entre elas, né? Como um tango. Uma hora você avança, uma hora a outra recua. Então, elas se perdem e o relacionamento delas vai afetando uma outra diretamente, né? Então, você sente as transformações que como uma vai impactando na vida da outra. É lindíssimo esse filme. Quem tiver a oportunidade de ver, veja, porque, olha, não vai se arrepender. Muito bem. O filme se chama Praça Paris. Tá em cartaz ainda. Ah, tá em cartaz ainda. 26 de abril. Pô, mas em pouquíssimas salas, é... Olha, mas tem tido, inclusive, várias sessões especiais com presença do diretor, presença de ator, então... Sim. Eles estão fazendo uma campanha bem grande em cima do filme, assim. Então, vale super a pena ouvir. Com certeza. Eu tinha colocado também pra ver, porque, como você falou, Paty, os filmes dela, da Lúcia, são muito assim, né? São do cotidiano, das pessoas. É muito legal. Eu tô muito afim de ver também. Ai, veio e depois me disse o que você achou. Boa, gente. Eu vou partir para agora para nossa surpresa do mês. Aquele filme que a gente não esperava muita coisa ou nada e surpreendeu a gente de uma certa forma. Eu vou começar a minha surpresa do mês fazendo uma pergunta pro Maguinho. Diga. Responda-me. O que você esperaria de um filme dirigido e escrito pelo mesmo roteirista de O Vingador, aquele filme com Vin Diesel, de 2003. Uhum. Lembra aquele filme pequeno com Vin Diesel, chamado Vingador? Lembro. Do roteirista desse filme e do roteirista de Invasão a Londres, aquele filme com Gerard Butler. Realmente, cara... London Has Fallen. Eu não esperaria muito, não. Eu não esperaria muita coisa. É duro, hein? É duro. Chegou no cinema o primeiro filme desse rapaz, se chama Christian Gundegast. Ninguém nunca ouviu falar. Chegou bem de mansinho um filme chamado Covil de Ladrões, que é estrelado pelo Gerard Butler. Quando eu vi o pôster desse filme, eu não cheguei nem vi o trailer desse filme, porque tudo que tem o Gerard Butler eu já pulo. Então eu não vi. É, depois do trauma que ele me deu com o Geostorm, graças ao Maguinho, eu falei que eu tinha encerrado o Gerard Butler da minha lista, eu falei, não vou ver. Só que, no último cast que a gente gravou, no cast dos filmes do mês de março, a Patrícia me falou, olha, eu vi o filme e é legal. Legal é o que me basta pra fugir do trânsito de São Paulo. Se é legal, já serve. Tá valendo, né? Pra passar aquelas minhas 2 horinhas pra eu não ficar preso no trânsito. Entrei no cinema, falei, se é legal, eu vou lá. E mais um motivo, se eu não gostar, pra eu xingar a Patrícia. Entrei. E, rapaz, o filme é bom. O filme é bom. Legal. Filme é legal mesmo. Assim, ele não é um filme que vai redefinir o gênero, mas ele é, durante 2 horas e um pouquinho mais, ele é um pouquinho longo. Ele é um filme muito interessante, que ele segura bem. Eu diria até que ele não peca pelo excesso, apesar de ser um filme com mais de 2 horas. E, rapaz, o Gerard Butler não estraga o filme. Ele continua sendo o cara com todos aqueles defeitos que a gente sabe. Ele não sabe falar direito, a boca dele tá torta. O Gerard Butler é o cara perfeito pra fazer o reboot do Popeye. Reboot do Popeye, Gerard Butler. Excelente maquiagem, é ele. Mas não compromete esse filme. Aliás, ele não é nem o personagem principal desse filme. Tem um ator nesse filme chamado Pablo Schreiber, que ele é um cara que, se você talvez vê a fisionomia dele, procura esse nome, Pablo Schreiber. Ele fez várias séries, fez muita coisa na televisão e algumas coisas pequenas no cinema. Ele faz o vilão desse filme, ele faz o líder da gangue. Ele é muito bom ator, ele segura muito bem a ideia dele, o personagem dele é muito bem desenvolvido. Esse filme, aí, mais ou menos, ele tem uma pegada muito parecida com Fogo Contra Fogo. Ele está sendo até comparado lá nos Estados Unidos. É aquele filme do Michael Mann, de 95, com o Al Pacino e com o Robert De Niro. Por quê? Porque ele aborda os dois lados do crime. Tanto o lado da polícia que investiga, quanto do lado dos criminosos que organizam todo o plano. Ele tem aqueles clichês de sempre, de que em momento nenhum você vê os ladrões planejando nada, você só vê eles pegando uma peça aqui, outra peça ali, encaixando uma coisa aqui, outra ali, e aí lá, pro final do segundo ato, começo do terceiro ato, você vai ver por quê, né? Aquela ideia dos 11 Homens do Segredo, que hoje em dia você vê em tudo que é filme de assalto a banco. Ele é um filme sobre isso. Você tem um lado de uma gangue que quer assaltar um banco, que você não sabe o que é, e você tem a polícia que sabe o que eles vão fazer, mas tenta um jeito de pegá-los com a boca na botija. A primeira hora do filme constrói todas essas peças, apresenta todos os personagens, e a segunda hora do filme, não tô brincando, o filme tem mais de uma hora de assalto. Olha que legal. Pois e é bem divertido. E por isso, é muito interessante. A hora que começa a parte do assalto tem uma mudança bem bacana no filme e fica bem mais interessante, inclusive. Pois é. Eu sinceramente não estava esperando nada, acho que por isso que eu me surpreendi. Me agradou muito como diversão. Como eu falei, não vai redefinir o tema, mas recomendei pro meu velho pai, Celsão, e ele se amarrou no filme, falou, olha, um dos melhores filmes que eu já vi no ano. Claro, é o tipo de filme que meu pai gosta, mas se você gosta desse gênero, de assalto, né, agora tá muito em voga isso, né, vários diretores famosos. Muito melhor fazendo do que La Casa de Papel. Não, isso aí, meu olha amigo, só, nem você vai ser apedrejado pelos fãs, contém isso. Pois é, eu sei. Mas se você quer copiar com qualidade, veja Covil de Ladrões, que aliás vai ganhar uma continuação, hein? É, vai ganhar uma continuação do mesmo diretor pro ano que vem. Tem um final, dá uma deixazinha pro um segundo filme, e é muito legal. Não, mas realmente, assim, eu enquanto assistia o filme, eu fiquei com uma sensação assim, gente, onde é que eu já vi isso? Isso foi uma coisa que me tirou um pouco do filme. Na verdade, eu acho que eu gostei menos do que você, porque eu fiquei uma boa parte do filme assim, já vi isso em algum lugar, onde é que foi? Eu, na hora, eu imediatamente não associei, demorei um pouco pra pensar no Fogo Contra Fogo. Tem uma sensação, assim, tem uma vibe que te remete ao filme o tempo todo. Mas eu não acho que seja uma cópia de mau gosto. Muito melhor. Assim, acho que é uma. Não, ele pegou aquela ideia e atualizou, vamos dizer, tipo assim, outra geração. Você tem que copiar, então, que seja desse jeito. Porque foi um jeito que funcionou. Sem dúvida. Maguinho, sua surpresa do mês de abril, por favor. Vamos lá, acho que a Paty vai gostar. Ai, vou, quero ver. Qual vai ser sua surpresa? Eu acho, assim, muito bom quando a gente vê filmes nacionais que abordam temas atuais, sabe? E principalmente, assim, colocando a gente pra pensar, sabe? E acho que nossas próprias atitudes faz com que a gente olhe pra dentro. E esse é o tema central do Aos Teus Olhos, do filme da Carolina Jabur. Pra quem não viu, né? E acho que muita gente não viu, porque o filme também, cara, voou. Passo estreou e foi embora. Ele conta a história de um professor de natação, né, que é vivido pelo Daniel. Ele dá aula para crianças pré-adolescentes, né, entre 6, 7, 8 anos, em um clube. É sempre atencioso, brincalhão. Até que um dia, um de seus alunos conta para a mãe que ele levou um beijo na boca no vestiário do professor. E então, galera, isso que eu vou falar não é spoiler, até porque a diretora... É a premissa, né? Ela fala abertamente que o filme não vai te falar se ele é culpado ou não. Então, assim, já saibam. E assim, ela tem o cuidado de dar toques. O filme vai te dando toques pra que a gente faça esse exercício na cabeça. A gente ora acha que ele é culpado, ora acha que ele é inocente, sabe? E aí, nessa dualidade, o grande tema do filme, ele é abordado, que é o poder da vilania das redes sociais. Quer dizer, ou melhor, não das redes sociais, mas de quem as opera. De um dia pro outro, a vida do cara é destruída, porque a mãe dela não vai em tudo quanto é rede social, Facebook, Instagram, Twitter e zap, e conta a história do filho, e a velocidade que os compartilhamentos são feitos, os pré-julgamentos sem que o outro lado seja ouvido, já é devastador, e acho que muitas vezes sem volta. O filme é muito legal, cara, o tom do filme é incrível, repara na genialidade do nome do filme, Aos Teus Olhos, cabe você a julgar, e no filme, entendeu? Então, assim, muito bom, a minha surpresa do mês, gostei muito. Muito bom, Maguinho. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que se esse filme tivesse estreado 2-3 semanas depois da data oficial, ele ia ter feito sucesso devido a essa situação bizarra que a gente tá vendo, né, nessa história toda do Kobe e do treinador que abusou. Sim, teoricamente, verdade, teria abusado de mais de 50 atletas. Então eu digo teoricamente porque eu não tenho provas contra ele, não posso dizer que, né, sem ser julgado, todo mundo é inocente. Ele teria sido visto por outros olhos, aproveitando o título do filme, por um público curioso, porque eu vi muita gente falando, poxa, estreou um filme com esse tema, mais ou menos esse tema, nos cinemas e eu queria ter visto e não vi. É verdade. E eu acho que é muito, muito por causa de filmes grandes que estrearam, sim, né? Claro, o Rampage, claro, o Avengers, claro, acabaram tirando os filmes menores dos circuitos. E esse era um filme que eu tava louco. Se eu puder adiantar o filme que eu não vi e que eu queria muito ter visto esse mês, é esse filme. Não, sem dúvida nenhuma. Legal, é muito legal. Eu espero que as pessoas que não tenham visto consigam ir atrás, entendeu? Que é um belo exemplar de filme nacional. Paty, sua surpresa do mês de abril. Minha surpresa do mês, continuamos no nosso reinado aqui de filmes nacionais. E minha surpresa do mês é um documentário, na verdade, que chama Pagliacci, que é um documentário que trata o universo do palhaço. Na verdade, a princípio ele acompanha uma companhia circense, que inclusive era a companhia daquele ator Domingos Montagnier, que faleceu na gravação da novela Carregado pelo Rio. Essa história ficou muito marcada, eu acho, né? Todo mundo... E ele era palhaço, não sei se todo mundo sabe disso. E ele era palhaço e tinha essa companhia. Então, antes dele morrer, eles estavam fazendo as gravações desse filme, que era a montagem desse espetáculo chamado Pagliacci. Sabe um desses filmes que a gente assiste e sai do cinema mais leve, querendo ser palhaço? Na verdade, a sensação foi essa. O filme, de certa forma, me lembrou aquela sensação que eu tive no Visage de Village. Era um filme que eu sabia que era um documentário sobre palhaços e me surpreendeu de muitas maneiras, porque ele aborda questões profundas, questões filosóficas, mas sempre com aquele olhar lúdico do palhaço, sabe? A importância do sorrir, a importância de você, inclusive, rir de você mesmo. Porque, na verdade, assim, ele morreu, o ator, durante as gravações do documentário. Então, tem uma noção de que a vida continua e a gente continua rindo e a gente continua trabalhando. Faz o documentário, assim, de um primor que é adorável de assistir. Então, foi uma surpresa muito agradável ter tido a oportunidade de ir ao cinema ver esse filme. Eu acredito que em breve ele vai estar por aí. Ele já, obviamente, já não está mais em cartaz, mas eu acredito que ele em breve vai estar por aí no Canal Brasil, porque o Canal Brasil é o rei dos documentários que estreiam e vão direto para lá. E quem tiver a oportunidade não vai se arrepender também. Esse é meu bordão. Quem tiver a oportunidade de assistir não vai se arrepender. Porque é um filme que deixa a gente de alma leve. A vontade que dá de ser palhaço, sair rindo de tudo e de rever a nossa vida, a maneira como a gente encara as dificuldades, a maneira como a gente encara as coisas. É muito bacana de assistir e de pensar mesmo sobre a importância. Porque a gente associa muito essa questão do circo à infância, né? E a gente, quanto adulto, se afasta um pouco disso. Precisamos ir mais ao circo como adultos, não só como crianças. Ô, Paty, esse filme, pra quem tem medo de palhaço, pode ver de boa, tranquilo? Pode ver de boa. Não é esse tipo de palhaço. São palhaços adorados. Ah, entendi. Não é esse tipo de palhaço. Tá bom. Nós vamos estrear agora um quadro novo no nosso site. Opa! Nós temos essa sessão nova agora no nosso cast mensal. Nós sempre viemos com uma surpresa, tentamos sempre uma maneira de surpreender vocês. E essa sessão nova é pra promover todo o nosso amor pelo cinema, porque nós somos apaixonados pelo cinema, né? Então, pra gente passar pra vocês esse nosso amor e ainda passar uma vergonha maior, nós estamos iniciando aqui no RatosCast o Ratos Canta. É isso mesmo que você ouviu. O que é o Ratos Canta? Vou explicar pra você. Presta atenção, Maguinho, porque a próxima é você. Ok. Então, Maguinho falou. Falei tremendo. Okay. Falei tremendo, gente. Cada programa, um participante do nosso podcast vai trazer a sua música favorita da Disney ou da Pixar. Aquela música que marcou a sua infância, que marcou a sua vida. Aquela música que você de vez em quando tá cantarolando lá e você pega cantarolando. Tem que ser, tem umas regrinhas. Tem que ser trilha de algum filme, né? Tem que ser trilha. Não pode ser uma música inventada. E você tem que vir aqui no cast e cantá-la aqui para todos nós. Os outros participantes vão tentar adivinhar que música que é. Fácil, né? Sim. É fácil. Muito bom, muito bom. Tem um pequeno detalhe. A música tem que estar em português. Não adianta vir aqui cantar em inglês. Então, como nada nessa vida é fácil, né? Nosso novo quadro vai começar com quem? Com o Boninho. Com esse que vos fala. Me diz uma coisa. Quem acertar primeiro de qual é o filme, é isso? A gente tem que saber de qual é o filme. Quem acertar não ganha nada. Quem passa vergonha é que perde. Só isso. Aqui só se perde. Então é o seguinte. Eu serei o primeiro e vocês vão tentar adivinhar a música que eu vou cantar do filme da Disney. Meu filme favorito da Disney. Eu escolhi essa música. Nem começou a cantar e eu já tô rindo muito. É aí, tá vendo? Então prontos? Vamos lá. Tô na caixa. Pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Canção de sucesso, Phil Collins. Aê, Maguinho, me tira dessa. Marcelo, olha só, posso te dar uma dica pra vida? Vai. Eu acho que você devia parar. Para de cantar. Para. E vai pro Cine Encanto, porque seus problemas vão ser resolvidos. Excelente interpretação, Marcelinho. Você tá precisando melhorar isso aí, porque, olha... Eu tô. Coitado de quem tava aí por perto ouvindo você Jesus. Fazer isso, gente. Que vergonha. E aos ouvintes que não desligaram até agora. É desculpa por isso. Olha, não, já sabem que vão ter que aturar isso mensalmente, né? O que a gente não faz pelo nosso RatosCast, cara? Primeira coisa, vamos devagar. Que música é essa? Quem adivinhou aí? Sim, é Will Be In My Heart, do Tarzan. Muito do bem. Tarzan, filme de 1999. Eu acho que menos gosto da Disney é esse, tá? Pois é, é o meu filme favorito da Disney. Tá fazendo 20 anos o Tarzan. Como que a gente é amigo? Pois é, cara. É uma pena, vou te falar uma coisa. É uma pena que esse filme não ganhe o reconhecimento que ele merece, porque pra mim é um filmaço. É, acho que é a única história do Tarzan, um dos filmes que eu vi todos, inclusive os antigos, os novos. Eu acho que é o único que conseguiu retratar o Tarzan realmente fazendo o que ele, a gente imagina que ele faça, né? A câmera desse filme só é possível filmar num filme desse nível, assim, sim, né? Num desenho animado. Também, gosto muito. E esse filme, pra mim, é uma poesia do começo ao fim, é lindo. A música do Phil Collins, ela não para o filme pra cantar, como vários outros filmes da Disney. Ela é parte da história, ela conta parte da história. Ela, às vezes, é tipo um off. Ela diz o que tá passando na cabeça do personagem. Então, eu acho maravilhoso esse filme. No original, ela se chama No Meu Coração, Você Vai Sempre Estar. You'll Be My Heart, do Phil Collins. Na versão brasileira, ela é cantada pelo Ed Motta. E eu tentei fazer o Ed Motta aqui, mas não ficou legal. Eu ia fazer o... Ai, meu Deus, isso era você... Eu ia fazer isso, mas não... Fica muito óbvio. Fica muito óbvio. Mas obrigado, Maguinho, por ter adivinhado. Essa sessão nova é um patrocínio do querido Cine Encanto, nosso querido Cine Encanto. Vou pedir para a Paty, que já introduziu o Cine Encanto, explicar melhor para os nossos ouvintes o que é o Cine Encanto e por que eu estava cantando ridiculamente aqui. Não, ridiculamente é habilidade, amor. A gente não pode, né, argumentar contra isso. Mas já, todo mundo gosta dos musicais da Disney, né? Todo mundo tem uma música que marcou a gente. E existe esse curso, na verdade é um projeto, que agora eles têm um curso, que chama Cine Encanto, que ele explora esse universo dos musicais da Disney, né? Então você vai aprender não só a cantar as músicas, mas toda a questão de estar no palco, de desenvolvimento corporal, cenografia, iluminação. Então é um curso que ensina você a trabalhar com músicas de musical no teatro. Então é muito interessante e tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com o Rato Cinema. É uma proposta muito bacana, e o curso está com as inscrições abertas, então quem se interessar aí por cantar melhor essas músicas do Marcelo devia ir, eu super acho que vai melhorar muito a sua vida aí. Amanhã já se inscreve já. Ó, eu tô precisando do Cine Encanto na minha vida, então não esquece de acessar, procurar o Cine Encanto. Isso aí. Tem algum contato, Paty, que a gente pode passar? Quem quiser saber mais, procura o Cine Encanto nas redes sociais pra saber mais. Isso é pra quem tá no Rio de Janeiro, né, gente? Se alguém dos outros estados aí gostar, quem sabe eles não conseguem levar o curso pra lá também. Muito bem. Então, pra passar vergonha, você também pode mandar o seu áudio pra gente, pelo e-mail, e aí a gente toca aqui também pra te indicar pro Cine Encanto. Vou pedir pra gente começar com os pacotões. Eu vou começar o meu pacotão, sempre se resume a poucos filmes. Eu vou falar de um filme só, que é o filme que eu falei lá no início para a Paula Cunha. Ela fez um comentário sobre ele. Eu vi esse filme, Os Sete Dias em Entebbe, que é o novo filme de José Padilha, nessa fase internacional do José Padilha, que é o diretor do Tropa de Elite, né? Tropa de Elite 1 e 2, e do Ônibus 174, Narcos, e agora tá com esse filme novo aí, Os Sete Dias em Entebbe, que é um filme estrelado pelo Daniel Brühl e pela Rosamund Pike. Eu vou começar falando do Padilha. Eu sou muito fã do Padilha, todo mundo sabe disso. Eu já falei 500 vezes do Padilha aqui. Sou um defensor de tudo que ele faz. Tudo que ele faz, né, Paty? Ai, ai. Eu entendo as pessoas que têm problema com ele. Ele é um cara meio radical com as ideias dele. Mas eu gosto. Eu gosto de diretores que são provocadores. Infelizmente, esse talvez, dentro da filmografia do Padilha, e olha que eu tô incluindo o Robocop no meio, esse talvez seja o filme mais fraco dele. Esse talvez seja o filme que menos ideias apresenta. E onde a direção é mais fraca também. Esse filme ele foi lançado, acho que no Festival de Berlim, se eu não me engano, que é onde o Padilha tem uma tradição muito boa. Ele ganhou, o Tropa de Elite ganhou o festival. E foi recebido com críticas bem frias da imprensa internacional. O Léo Tupper falou bastante bem do filme. Eu gostei do filme, mas ele não. Ele é um filme que falta muita coisa. Esses dois atores que eu falei, o Daniel Brühl e a Rosamund Pike, eles não são nem os principais do filme. O filme conta a história de dois sequestradores alemães, né? E eles se aliam a um outro grupo grupo terrorista que luta pela libertação da Palestina e tal. Isso na década de 70. Ele sequestra esse avião que é da Air France. Tinha 248 passageiros. E eles pousam na cidade de Entebbe, que fica em Uganda. É, foram 7 dias, obviamente, muito intensos de negociação com Israel, tratando das libertações e tal. E Israel tinha duas opções. Ou negociava, quebrava aquela ideia de, tipo, não negociamos mais com terroristas. Ou eles planejavam um ataque militar e entravam lá pra, independente das consequências, entravam lá pra matar os sequestradores. É, eu não sei se vocês conhecem essa história, não é uma história tão conhecida assim, eu não, pelo menos não acho, mas eu não vou revelar qual foi a decisão de Israel, mas o filme fica sobre esse conflito, ele trabalha bastante esse conflito, ele tem atuações decentes, o problema é que os personagens não são muito bem desenvolvidos, o lado de Israel é muito legal de acompanhar, tem bons atores fazendo papéis reconhecidos, lideranças de Israel, que você provavelmente já ouviu falar, enfim. Mas o lado dos sequestradores, que o Padilha quis passar toda aquela humanidade e tal, conta um pouco da história dos personagens, mas dos sequestradores, enfim, mas nada o suficiente para você entender o que eles estão fazendo ou se importar. Então, seria muito importante pro desfecho do filme. Toda a questão de entender ambos os lados. Isso não fica claro. O Padilha, que é um cara que eu acho que filma bem ação, por mais que não seja aquela ação que seja glamourosa. É, isso é um dos problemas do Robocop, né? Muita gente reclamou disso. O filme é meio chato, até na parte de ação. É o jeito do Padilha fazer. Todos os filmes dele não é pra ficar glamourizando a ação. Nesse filme, não parecia ele, aliás. Não parecia ser uma assinatura dele. Então, isso prejudicou demais o terceiro ato do filme. Foi a pior coisa do filme pra mim, é o terceiro ato, que é realmente o momento onde você deveria ficar tenso, e eu acho que em alguns momentos foi até risível. Nossa. Então, uau. É uma pena, uma decepção, porque eu queria gostar mais desse filme. Eu conheço pessoas que gostaram mais, o Leonardo Tupper, por exemplo, foi um desses, mas enfim, não achei nenhum personagem interessante. Uma pena, Padilha, espero que você se dedique melhor pro seu próximo filme, porque eu gosto muito da sua filmografia. Maguinho, seu pacotão do mês de abril. Bom, vamos lá, vou falar de dois filmes bem rapidamente. O primeiro é Um Lugar Silencioso, depois vou de Rampage. Vamos lá, Um Lugar Silencioso, eu gosto muito desse gênero. Na verdade, eu acho que esse gênero terror suspense, ele se divide em dois segmentos. Um que é o filmes para o público em geral, e filmes para o público que quer algo mais, né? Eu acho que essa galera que procura não apenas jump scares, que eu não tenho dúvida que é o nosso público na sua grande maioria, gostou, e se não viu ainda, vai gostar muito de Um Lugar Silencioso, que é o novo filme do John Krasinski, que tem como protagonista a sua esposa, né, na vida real, que é Emily Blunt. E, cara, que filme legal. Pra quem não viu ainda, conta a história de uma família, né, em um mundo devastado por alguma coisa, e que eu não posso falar, e que para sobreviver nesse novo ambiente não podem emitir som, né, porque alguma coisa está espreita. Cara, o conceito é muito legal, a condução do filme é muito boa, toda a atmosfera do silêncio tem um peso muito, muito interessante, a linguagem de sinais que a família adota é genial, o design de som e a edição de som são soberbos. É, tem a minha crítica lá no site do Raspo, para quem quiser uma análise melhor. Cara, para quem curte essa nova onda, suspense, terror, que nos brinda com filmes como A Bruxa, Corrente do Mal, pode ver Um Lugar Silencioso, que não vai se decepcionar, usando a frase da Patrícia, e por favor, silêncio na caceta da sala de cinema. Por favor. Ô, Maguinho, a gente falou desse filme, né, no nosso cast de expectativas, foi uma das expectativas do Rafaelo. Do Rafaelo. E você tinha falado também que você tava na expectativa, eu tava na expectativa. É, pra mim, ele foi, alcançou minha expectativa e foi até melhor, achei muito bom esse filme. Também achei muito interessante. Um excelente filme. No cinema onde eu tava, as pessoas respeitaram. E, sim, é verdade. E o legal desse filme é isso, né, como ele te vende o silêncio aos poucos, e tem um momento que você olha pra sala de cinema e tá todo mundo realmente quieto. Não, foi incrível, né, na crítica do Maguinho dizendo que ele parou de comer a pipoca com medo de incomodar. Não, mas as pessoas morreram, estava comendo pipoca. Patrícia, isso não é mentira, não, eu tô falando a verdade. O som da minha mandíbula mastigando a pipoca, crack, eu falei, cara, tá alto essa porra. Ô Maguinho, eu entendo você porque eu passei pela mesma coisa, cara. Eu tive que deixar um pouquinho de lado até que o filme voltasse a, enfim, tocar uma música ou alguma coisa, que aí eu ia lá e pegava um pouquinho. Verdade. Mas realmente, o som é o segredo desse filme. E eu só queria dizer mais uma coisinha. A crítica do Maguinho é extraordinária pra quem não viu o filme, tá? Então não tem nenhum spoiler. É pode, verdade. Pode é ler verdade. Numa boa, porque... Porque eu sou uma dessas pessoas que não viu o filme ainda e a crítica me deu muita vontade de assistir. Pois é. Esse é um dom que o Maguinho tem, que ele escreve e aí você... Ele é tão apaixonado pelo fica cinema querendo que ver. Você fica querendo ver. Bom, vamos lá. E o segundo, cara? O segundo, Rampage. Quem não gosta do The Rock? Fala pra mim. Quem? Quem nessa face da Terra não ama aquele homão, porra, o Thanos da vida real? E assim, como ele consegue transformar um filme bem legal, cara, com um jogo que é tão meia boca, cara, é impressionante. Rampage, Paty, acredite, é legal sim, cara. Na verdade, o filme, na verdade, ele é baseado na versão do PS1. De 97, que é o, se não me engano, é o Rampage World Tour, que é o nome do que eu tinha, joguei pra cacete também. Sobre a história, cara, é um pouquinho mais interessante que a do jogo. Uma empresa high-tech faz experimentos lá no espaço, dá uma merda e fragmentos dessa experiência caem na Terra, modificando os animaizinhos que exalaram o seu conteúdo que tá lá. Cara, eu acharia uma bosta se não tivesse visto o filme, mas como falei, cara, é legal, é divertido. O filme se preocupa em preparar o terreno pro que vai vir, né, em diante. Tem o George, que é um macacão, que tem uma relação muito legal com o seu criador, que é o The Rock. E, cara, ao longo do filme vai se criando um laço bem legal entre os dois. É filme pipoca na sua essência, com The Rock, cara, e palmas para os excelentes efeitos visuais, cara, sabe? Então é isso. Cinema, como diria aquele jargão do Severiano Ribeiro, cinema é pura diversão. Então é isso também, cara. Vai, se divirta, leve os filhos e vejam que é bem divertido. Ai, Maguinho, eu assisti também. Ah, você viu também? E aí, o que você achou? Eu assisti também. E eu acho que é isso que você disse. Só o The Rock pra transformar uma história meio mais ou menos numa coisa divertida mesmo. É, cara. É tem, incrível. Tem a dinâmica dele com o Jeffrey Dean Morgan. Que cara, mais estranho demais. Deles que funciona bem. É bem legal. Tem a minha crítica lá no site lá do Ratos, que eu falei um pouquinho mais aprofundado do filme. Vale a pena, gente. É divertido. Deixa eu anotar essa frase. Só o The Rock pra transformar um filme numa diversão total. É, eu tô escrevendo isso embaixo da minha crítica do Escorpião Rei. É, muito bem. Então, bom raciocínio esse. Bom raciocínio esse. Há limites, né, gente? Ele é ácido, né? O Marcelinho é ácido. Dando sequência aqui, então, parte sua lista, seu pacotão do mês de abril, por favor. Curiosamente, eu acho que os três filmes do meu pacotão, os três filmes que eu escolhi pra falar, eles de alguma forma conversam entre si. Tem uma temática que acaba passando por eles três. Achei interessante olhando pra isso agora. Os três filmes têm um quê de amor na temática central. E acho que todo mundo já se apaixonou, né? Apaixonar é uma coisa que acontece muitas vezes meio que por acaso. Você não tem muita explicação assim de como que aconteceu e de repente quando você vê, você já tá ali. Então, esse primeiro filme, que é Estrelas de Cinema Nunca Morrem, fala um pouco sobre esses encontros fortuitos que a vida nos proporciona, né? Você tá, de repente, um dia passeando dentro, às vezes, até da sua casa e você se depara com alguém que de repente vai transformar a sua vida. Esse filme, que é com a Annette Bening, que faz agora Graham, que é uma personagem da vida real, que foi uma atriz dos anos 50, que ganhou, inclusive, o Oscar, mas já tá no final da sua carreira, morando em Londres, em Liverpool, se eu não me engano, num hotelzinho, assim, desses de que as pessoas fazem em casa, sabe? Meio que uma birosquinha. E aí ela conhece o Peter Turner, que é o Jamie Bell, que tá, assim, incrível. É incrível de ver o Jamie Bell. Eu acho que a melhor coisa que ele fez, eu não lembro nem quando foi a última coisa que eu vi ele tão bem. Billy Elliot. Não, então, a melhor coisa desde Billy Elliot. Depois do Billy Elliot, eu não lembro de ter achado que ele tava tão bem. Então eles acabam se envolvendo. Quarteto Fantástico, pô, ele tava muito bem. É, maravilhoso. Então eles acabam se conhecendo fortuitamente, se encontram, e a maneira como a história de amor desses dois, que tem uma diferença grande de idade, mas que na verdade não é muito bem, não é necessariamente o tema central, é tratado de maneira muito delicada e é muito gostoso de ver. Mas a vida dá umas rasteiras na gente, né? Então nem sempre a gente consegue os finais que a gente gostaria, às vezes a vida acontece. É um filme que fala, que se usa dessa história real pra tratar do amor de uma forma muito bonita e simples, assim. É muito gostoso de ver esses dois atores juntos na cena. Tem umas cenas muito emocionantes, muito tocantes. É bem gostoso de assistir. Pra quem gosta do gênero de romance, de drama, é uma bela pedida. E a gente tem muitos desses filmes, né? De filmes de romance, filmes de amor. Mas nem todo mundo tem esse tipo de filme. E aí entra o meu segundo filme do meu pacote, que é o Com Amor, Simon. A gente cresceu, eu cresci assistindo uma série de comédias comédias românticas sobre jovens apaixonados em escolas e casais que brigam pra ficar juntos. E, né, a gente tem novelas e novelas intermináveis que tratam sobre isso. Mas tem um público que inteiro que fica fora disso, né? Então, e pela primeira vez você tem nesse filme, Com Amor, Simon, uma comédia romântica pra um público que é homossexual. Tem essa história. Infelizmente, a gente ainda tem, com exclusividade, em filmes que abordam a homossexualidade, sendo o fio condutor, né? Ah, é o cara sair do armário, é o cara se assumir gay, a menina se assumir. Então, isso ainda é uma questão que perpassa, que eu acredito que pode mudar e precisa mudar. Isso é uma coisa que precisa deixar de ser, porque existem tantas outras coisas que pode, a gente pode explorar, mas acaba se caindo sempre nessa mesma técnica. Então, se eu tenho uma crítica a fazer a Com Amor, Simon, é essa, né? O do lugar comum. Eu acho que é um filme muito legal, que coloca a gente numa perspectiva que é igual a de todo mundo, né? Que é uma coisa que nunca teve. Imagina, gente, 2018, o primeiro filme em que você tem um romance adolescente homossexual. É muito triste, eu acho, que a gente tenha demorado tanto pra ter um filme assim. Mas é um filme que é pipocão, assim. É um filme que é clichê pra caramba em todos os sentidos. É tudo que você teria num filme heteronormativo, mas explorando um amor que não é diferente, né? Mas que a gente ainda vê como sendo diferente. Então, é um frescor você ver esse tipo de história finalmente chegando aos cinemas e abram seus corações, porque ele ganha você. Você vai achando que é um filme assim, mais uma comédia romântica, e você vai vendo, isso é igual, tudo igual, mas de repente quando você vê, você já tá ali, envolvida naquela história, torcendo. O que afasta um pouquinho o filme da gente também, além desse lugar comum, é essa estrutura americanizada demais, né? No high school, as pessoas na escola, é uma estrutura de escola, de realidade muito diferente da nossa. Cansa um pouco, mas ainda, é um universo que, na verdade, não é que cansa, é que distancia um pouco da nossa realidade demais. Então parece, mas independente desse detalhe, você acaba se afeiçoando aos personagens. Os personagens são muito bem construídos e acabam sendo muito queridos. Então... Ô, Paty, eu vou te falar uma coisa. Eu vi o trailer desse filme quando eu fui ver Um Lugar Silencioso. Quando começou o trailer, eu falei, putz, cara, mais um desses filmes. Cara, os caras não cansam de fazer esse tipo de filme. E aí, vendo o trailer, eu fui mudando a minha opinião. Eu falei, nossa, não só parece ser interessante por ser uma perspectiva diferente, como os atores me parecem estar bem no filme também. Não, é exatamente isso. Foi a mesma impressão que eu tive também vendo o trailer. Achei bem interessante também. Pô, interessante. Falei, interessante. Se tiver um trânsitozinho me incomodando, eu acho que eu vou ver. Ah, vai sim. E tem uma outra questão que é bacana, que é assim, geralmente nesses filmes, a pessoa que tá ali sofrendo é o sofredor, né? Isso é uma coisa que é muito legal nesse filme. Ah, pô, coitado, tá ali, poxa, ele é gay, não consegue. Mas esse filme, na verdade, não. Ele meio que coloca o protagonismo na pessoa, sabe? Coloca o protagonismo no garoto. Então, ele toma várias decisões com relação à vida dele. Então, na verdade, o tema central do filme acaba sendo um pouco isso, a tomar nas mãos as escolhas que você vai fazer, e às vezes vão ser certas e às vezes vão ser erradas, e isso é uma diferença muito grande para esses filmes, isso é muito legal de assistir. Então fica aí essa dica do Com Amor, Simon, porque vale muito a pena, gente. É um filme muito amorzinho, é muito bom de ver. Muito legal. E aí então, como eu tô tentando ligar essas histórias na minha narrativa do meu pacote, não sei se vocês perceberam isso, mas quando a gente olha pra trás, quando a gente viveu esses romances, quando a gente viveu, né, as nossas relações, quando a gente olha pra trás, a gente nunca sabe muito bem o que aconteceu de verdade, assim, né? A memória é uma coisa que é muito difícil da gente definir. Quando a gente lembra de alguma coisa, a gente nunca sabe até que ponto aquelas memórias, elas são realmente reflexo daquilo que a gente viveu. Às vezes as memórias estão impregnadas não só pelo presente, mas também por outras interpretações ou por coisas que muitas vezes são externas. Então, esse terceiro filme, que é o Quase Memória, fala também de relacionamentos que estão marcados na memória. O filme começa com o Carlos, né, que já é o velho Carlos, recebendo um pacote. E aí, tudo que esse pacote vai desencadear na vida dele, né? Inclusive, um rompimento do que a gente entende como espaço-tempo, em que você vai ver o jovem Carlos e o velho Carlos conversando, assim. Então, você... Não, gente, esse filme é incrível, gente. A verdade é essa. O que eu tenho pra dizer sobre Quase Memória? Rui Guerra. É o filme do Rui Guerra, que é um tradicionalíssimo diretor brasileiro da época do cinema novo. Já tá com 86 anos, já tá beirando, dobrando o cabo da Boa Esperança. Não, ele morreu. Morreu nada, gente. Só se foi ontem. Ele morreu essa semana passada. Quem é essa? Morreu quando? Foi agora que ele morreu. Maguinho isso, tá fazendo louco. Escola no cast, assassinando pessoas. Que isso, cara? Ele faleceu, cara. Não faleceu nada, não tá em lugar nenhum isso. Quem faleceu? Rui Guerra morreu. Vou botar. Quem foi o diretor famoso que morreu agora recentemente, então? Ah, não, foi o Pereira. Foi o Nelson Pereira dos Santos. Foi, não. Matei, não faça cara isso. Errado. Desculpa. Que é um diretor tradicionalíssimo da época do cinema novo, que já tá aí com seus 86 anos, que preza por uma coisa que ainda ficou lá no cinema novo, que é a questão estética. Tem uma coisa nesse filme que é difícil da gente ver hoje em dia no cinema brasileiro, filmes que exploram visualmente dessa maneira, assim. Então, como é um filme que tá tratando com a memória, você nunca sabe muito bem o que que é real, o que que é lembrança, quais lembranças são realmente verdadeiras e quais estão se misturando com outras lembranças. É muito gostoso de ver a maneira como o Rui Guerra enxerga isso. É, na verdade, esse filme é baseado num livro do Carlos Heitor Cone, de mesmo nome, quase memória, que foi considerado por muito tempo como infilmável, exatamente por ser esse tipo de história, né? Uma história que vai dentro da sua memória, que ele tem essa brincadeira com o passado, presente. É muito gostoso de assistir porque ele desafia você a pensar sobre as suas memórias, as suas referências de passado. Será que o que é verdade, o que não é verdade, o que a gente constrói dentro das memórias. A gente falou de relacionamento, às vezes a gente tem relacionamentos que são difíceis, né? Mas quando terminam a gente só lembra dos momentos bons. E a memória faz isso com a gente, né? Prega umas peças e o filme explora isso. Algumas pessoas estão dizendo que não tão bem, que o filme poderia... Mas olha, eu acho que levanta muitas questões sobre quem a gente é, sobre como que as nossas lembranças moldam a gente como ser humano, como pessoa ativa dentro da nossa vida e contando a nossa própria história. Né? Então é muito interessante de ver esse filme, ver onde esse diretor, que é um ícone da nossa cinematografia, chegou. Mais um excelente exemplo de um bom cinema nacional sendo produzido. E é com Tony Ramos também, que tá super grande bem. João Miguel, pô. Grande João Miguel, da nova geração. Reclamou do Rui Guerra, deixa eu fazer isso. Você soube disso que ele reclamou. Ele disse que ele nunca tinha trabalhado com um diretor que fosse tão aficionado. Tem que ser exatamente assim. Você tem que levar 3 segundos para falar isso. Porque é a questão do projeto dele, né? Do processo dele. É um diretor que tá focado na estética. Então, a preocupação com os mínimos detalhes da imagem que ele criou, de como vai se construir aquele filme, né? Mas o grande David Fincher é assim. Então, ele pede pros atores... Tem algumas cenas nesse filme que lembram bastante o David Fincher, viu? Bastante. Ah, legal. Muito legal. É bem legal. Quase Memória. O filme estreou dia 19 de abril, o último filme do Rui Guerra, que tá vivo. Que não morreu. Muito bem. Vamos partir pro pior filme do mês. Olha, eu falei dos 7 dias em NTB, eu não vi tantos filmes esse mês. Foi o filme mais fraco que eu vi esse mês, mas eu não posso colocar ele na categoria de pior filme do mês, porque ele é um filme interessante. É um filme que tem pontos muito, muito legais. Ele é um filme fraco em alguns aspectos, mas não é o pior. Então, eu não tenho o pior filme do mês, infelizmente, porque eu só vi bons filmes esse mês. Então, eu vou passar pro Maguinho. Maguinho, definitivamente, o seu filme talvez seja o pior do mês e... quiçá, um dos piores e mais irrelevantes filmes do ano. Tô certo, mãe? Tá certíssimo, cara. Eu falei agora há pouco que terror é um gênero que eu gosto demais, mas também é lamentável que a maioria desses filmes fazem, sabe? Na verdade, são filmes pro público que tá, tipo, literalmente cagando porque tá vendo. Desculpa, eu esqueci o nome do filme pra falar. Saí falando, falei. O meu pior filme do mês é Exorcismos e Demônios. É disparado um dos piores exemplares do gênero dos últimos tempos. Só pra situar o espectador, uma jornalista, né, com cara de estudante do ensino médio, né, ela vai até a Romênia pra tentar desvendar o caso de um padre preso, acusado de assassinar uma freira em um ritual de exorcismo. Só isso aí você já tira uns 20 filmes iguais, né? Só dessa premissa básica. Cara, e numa boa, a partir daí, sério, corre. Corre o mais rápido que você puder desse filme. Corra! Porque, cara, é lamentável. Eu parei de contar, tipo, no 20º clichê e tinha meia hora de filme ainda, sabe? É jumpscares que não tem sentido algum, cara. E uma conveniência do roteiro que, cara, eu falei, não, né? Nem isso os putos se preocuparam. É uma cidadezinha, Paty e Marcelinho, nos confins da Romênia, interior da Romênia, e até o coveiro fala inglês fluente, cara. Aí, ó. Educação em primeiro mundo é outra história. Uma raiva disso. Cara, tem uma fé com um padre motoqueiro aquela, que é bizarro. Ai, caralho. Uma porrada de cenas jogadas. E o pior, cara, é que é escrito pela galera do Invocação do Mal, cara. É meio bizarro isso. Enfim, cara, passa longe que é melhor, sabe? Exorcismos e Demônios é lamentável. Esse nome é lamentável. Já é horrível. O nome original... o nome original é The Crucifixion. Que, por que não botar a crucificação? Seria menos pior, muito cara. Fica aí a menção rosa, Pedro Coelho Traduções, pra resolver esse problema. Foi nesse propósito, mas, cara, que nome genérico. Que nome ridículo. Enfim, acho que se ficou uma semana em cartaz, eu vi, tinha eu e mais umas duas, três pessoas. E é uma merda. Pronto. Muito bem. Só eu que acho que esses filmes, assim, são lavagem de dinheiro. Não, deve ser. Só eu que fico pensando, assim. As pessoas fazem esses filmes, assim, só pode ter lavagem de dinheiro, gente. Não tem ótima ligação. Porque ninguém acha que alguém vai assistir esse filme. Ninguém acha que vai ser bom que as pessoas vão assistir. Não, é tudo errado. É direção errada. É roteiro ridículo. Atuações. Cara, a menina, sério. A menina parece que tem 18 anos, cara. Caralho, como é que você vai dar um... Como é que você vai mandar a mulher lá pros confins do leste europeu pra falar de um exorcismo? Uma menina que tem cara de 18 anos de idade? Ah, pelo amor de Deus. Não. Calma, não, é uma fica merda. Tranquilo. Mas olha, mais divertido do que Exorcismos e Demônios é a crítica do Maguinho do Exorcismos e Demônios, que tá lá no Ratos de Cinema. Não deixa de conferir. Se você tiver de mau humor um dia, dá uma lida na crítica, porque vai animar. Mas se você riu agora com ele falando, você vai rir três vezes mais da com ele escrevendo. Dele. Vale a pena. Pague seu pior filme do mês, por favor. Gente, eu vi muitos filmes, então, mas meu pior filme do mês não é dos piores filmes do mundo, não é o pior filme do gênero. Eu ia falar isso agora. É porque você teve uma qualidade bem melhor que eu. Dentre as minhas opções, esse é o único filme que eu poderia encaixar nessa coisa, porque de fato foi o mais fraco dos filmes que eu vi. E ele tem uns problemas que me incomodaram, assim. Então, ele acabou descambando por essa posição, não por ser terrível, não, porque não é um filme terrível, é um filme gostosinho pra você assistir um sábado chuvoso, de tarde, quando você não tá fazendo nada. Que é Tudo Que Quero, que na verdade é a história de uma família que tem uma jovem que tá dentro do transtorno do espectro autista, que vai morar nessa casa, aqui isso não existe, né? Tem umas coisas que a gente não consegue se relacionar, que são muito longe da nossa realidade, mas nos Estados Unidos, eu não sei se na Europa também, mas nos Estados Unidos eu sei que sim, existem umas casas onde as pessoas vão morar, quando ficam idosas, quando tem problemas especiais. Então, é todo um sistema de apoio para aquela necessidade. Ah, tem umas casas que recebem pessoas com Alzheimer. Então, é muito comum da cultura americana você ter esses espaços em que essas pessoas que têm condições especiais, elas consigam se desenvolver ou consigam estar de forma mais confortável sem incomodar a família, né? A verdade é essa. Você separa essa pessoa da família e os enfermeiros e as pessoas que estão lá que lidem com os problemas dos outros. Mas, enfim, essa menina tem esse transtorno e ela é aficionada por Star Trek. Então, ela escreve um roteiro para participar de uma promoção que acontece, que é real. De vez em quando acontece de ter essas promoções pedindo para que os fãs escrevam roteiros e mandem para os estúdios ou mandem para algumas empresas e tal. Só que era uma pessoa que tem necessidades especiais, né? Uma pessoa que não se encaixa no mundo da maneira como nós achamos que as pessoas têm que se encaixar no mundo. Então isso gera uma série de conflitos, né? Tem um conflito dela com a irmã, que afasta ela da família, afasta ela do convívio com ela mesma, por conta da irmã ter essas necessidades diferentes. Não enxergar o mundo como ela enxerga. Então, só que quando ela não consegue entregar esse roteiro, ela sai num road trip sozinha pelo mundo, ela cai no mundo pra poder entregar esse roteiro. E aí, na verdade, você tem situações muito interessantes que acontecem até ela conseguir superar. Então, toda essa questão da superação, de você poder conseguir fazer as coisas, uma espécie de meritocracia, me incomodou demais, porque a realidade não é essa. As pessoas têm dificuldades que são reais, e não é porque ela quer fazer aquilo que, de repente, o mundo vai estar ali pra receber ela como ela quer. E o filme trata isso um pouco assim. Assim, isso me incomodou muito. A mensagem que o filme passou, em algum nível, é que assim, não, mas ela tem problema porque ela nunca saiu de casa, porque ela nunca tentou viver o mundo. Ai, então, viu só? Ela foi viver o mundo e conseguiu viver muito bem, obrigado. Só que cada pessoa dentro desse espectro tem necessidades diferentes. Então, é um assunto que é muito delicado e eu acho que em alguns níveis o filme tratou disso com uma certa leviandade, que eu achei ruim. Mas... pra passar uma tarde de sábado chuvoso, tem momentos que são momentinhos tocantes, momentinhos de superação, tem umas risadinhas aqui, uns sorrisos ali, então não é de todo ruim, mas é um filme que precisava ter sido feito com um pouco mais de cuidado. Muito bem, Tudo Que Eu Quero estreou dia 26 de abril, está em cartaz ainda, mas vá com esse aviso da Patrícia. É o pior do mês, talvez não tão pior, do que exorcismos e demônios. Exato. Ah, isso com certeza. Com certeza. Muito bem, com isso a gente encerra os filmes do mês, né? Eu só queria fazer algumas menções. O Renatão viu também o filme novo do Roman Polanski, que é o Baseado em Fatos Reais, estreou dia 12 de abril. Eu queria ver esse filme, eu não consegui ver também. Pois é um filme com a Eva Green. Também não. E ele escreveu uma crítica, tá lá no site, se vocês quiserem saber o que ele achou do filme. E teve esse mês também o Submersão, que foi o filme novo do Wim Wenders. Pode crer. Que é um filme com a Alicia Vikander e com James McAvoy. Eu vi críticas medianas sobre o filme, mas é o Wim Wenders, né? Tem que embarcar na ideia dele. Sabe como é que ele é? Posso fazer uma menção? Faz, por favor. Eu queria fazer uma menção a um documentário que se chama Espagé, que trata dessa questão da religião e de catequizar ainda, de você querer obrigar certas pessoas a... O cristianismo está crescendo muito no mundo. Então é uma questão para a gente ficar alerta, não só no Brasil com a questão indígena, mas na África, em vários países. É um processo do cristianismo nessa forma, e que está se sobrepondo às religiões tradicionais, às religiões de certas regiões. E é um alerta muito interessante esse que esse filme faz sobre a questão indígena. Então fica aí minha menção, Espagé. Muito bem. Eu queria falar dos filmes que eu não vi esse mês, mas ainda temos interesses. Obviamente, Exorcismos e Demônios. Não, mentira. Com Amor, Simon. Eu fiquei interessado, eu achei legal. Me parece um ser aquele filme de domingo à tarde, sabe? Aquele domingo nublado e tal. Não sei se pra cinema, mas ainda está em cartaz aqui onde eu moro. Então, ele estreou no começo de abril, mas ainda está em cartaz. Tem seu público, obviamente. E eu acho que se eu pegar um dia complicado aí, eu capaz de eu ver. Se não, com certeza verei na minha televisãozinha. O outro filme que eu quero ver é, sem dúvida nenhuma, Aos Teus Olhos, o filme que o Maguinho falou, que foi a surpresa do mês dele, e eu vi coisas maravilhosas desse filme, e eu tô muito curioso de ver, e agora, que a Patrícia falou do Quase Memória, eu vou buscar de ver também. Maguinho, você, qual foi os filmes que você perdeu que vai ver ainda? Tiveram alguns, a Patrícia falou do Praça Paris, que eu fiquei muito afim de ver também. Ah, sim. Com Amor, Simon, né? Você falou do Covil de Ladrões, que eu achei interessantíssimo também. E eu queria ter visto um filme, mas as críticas foram meio bosta. É o novo filme do Colin Firth e a Rachel Weisz, que é o Somente o Mar Sabe. O trailer é interessantezinho, mas depois eu vi críticas que falam que o filme é tão meio caidinho. Pô, mas esse filme estreou junto com o Guerra Infinita, cara. Esse filme não tinha a menor chance de sobreviver. É verdade. Não tinha que ter estreado nada esse final de semana, só esse filme. Só o Guerra Infinita. Isso o Mar não sabia. Maguinho, você esqueceu de dizer que você ainda vai ver o Vingadores Guerra Infinita também, né? Porra, cara, se alguém quiser, é só me chamar, hein? Gente, faço minhas as palavras do Dudu. Eu quero sair daqui pro cinema ver tudo que foi falado, porque eu não vi nada. Não vi o Guerra Infinita, não vi nada, não vi Um Lugar Silencioso, não vi o filme do Polanski, não vi o filme do Wim Wenders. Não vi nada, gente. Patrícia, você vai boicotar o Polanski daqui pra frente ou não? Mesmo ele estando sendo expulso da academia? Não. Não consegue, né? Porque a academia tinha que ter... Olha só. Sabe por que não? Porque isso é... O nome disso é hipocrisia. Como disse seu amigo Rafael, comentou lá no sobre a Meryl Streep. Na verdade, no caso do Polanski, eu não consegui entender o sentido. Porque quando ele ganhou o Oscar dele pelo Pianista, foi depois desses... Muitos anos depois. Bem 30 depois. Anos depois. Então não faz o menor sentido ele ser expulso agora. Enfim, então, questões são questões muito diferentes. Eu achei que foi... Como é que você... Oportunismo. Você aproveitar uma história bizarra pra você se livrar de alguém que você já não queria há muito tempo ali. É a melhor forma, né, deles fazerem isso. Já que você... Já que vai mandar uma, manda todo mundo. É verdade. Porque, de certa forma, você acabou colocando no mesmo pacote o que fez o... Eu até esqueci o nome dele. O Cosby, que, cara, eu adorava ele quando eu era criança. Eu assistia o programa dele todo dia. E o Ponto que são situações completamente diferentes. Né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Com isso, a gente encerra, então, os filmes do mês de abril. Como eu falei lá no início do cast, não vamos ter Ratoeira, infelizmente, esse mês. Vamos pular direto para a Ratoeira do mês que vem, que será vista, assistida novamente por Patrícia Costa. Para esqueci. O mês de maio. Não, imagina, a gente não esquece Ratoeira aqui, né? Quem vai escolher a Ratoeira da Patrícia sou eu, que não escolho Ratoeira há bastante que tempo sorte, já. Que sorte, amigo. Pois é. Patrícia escolheu a minha Ratoeira do mês retrasado, e agora eu escolho pra ela no mês de maio. Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Eu olhando a lista de maio, Maia, como diz o nosso querido amigo Renatão Maciel, que tem frases maravilhosas, maio é um mês bem bosta. Então, eu acho assim, ó, eu vou te falar algumas opções que eu tinha na minha, que eu tenho na minha cabeça aqui, né? Cara, recebeu críticas devastadoras nos Estados Unidos. Devastadoras. O filme ficou uma semana em cartaz lá e saiu. É a refilmagem de Desejo de Matar com o zumbi se deitar de braço cruzado em terra, Bruce Willis. Mas não vai ser nada disso, né, Marcelo, que você vai mandar eu fazer, né? Não vai ser nada, cara, disso. Cara, olha, o meu desejo era te mandar no filme do Eli Roth, que é O Desejo de Matar. Ah, não. O Desejo de Matar, que eu acho que não tem nada a ver com você. E assim, eu tenho essa pergunta pra mim. Bruce Willis, volta ou não volta? Não volta. Maguinho, acho que não volta. Mas, não. Cara, eu não sei. Talvez seja a última vez que eu vá ver, alguém vai ver o Bruce Willis no cinema. Mas... É verdade. Mas, esse filme? É, porque ninguém vai aguentar mais nada do Bruce Willis, né? Principalmente depois disso. Mas, eu achei um outro filme aqui que levanta perguntas maiores. Então, Paty, a sua ratoeira do mês de maio se chama Não Se Aceitam Devoluções, de André Moraes. Olha só. Não. A gente vai ter uma briga aí. Com o Leandro Hassum. Qual é a relevância desse filme, antes, Marcelo? Antes de você papazinho. Falar. Olha só como é que ele é. Ele me esculhambou. Esse filho da puta vai mandar eu ver esse filme. Peraí, como é que você me chamou? Não, não chamei de nada. Sabe por quê, Paty? Eu vou te falar o seguinte. Você vai entender completamente o meu critério. Primeiro porque esse filme é uma refilmagem da refilmagem. Quer dizer, ele é uma refilmagem do original, que é um filme de mesmo título, que o original é mexicano, não é isso? Isso. É mexicano, a única pessoa de nós aqui que viu o filme, esse filme original mexicano, foi você. Então eu acho que ninguém melhor do que você pra opinar sobre o original mesmo. O Maguinho viu a refilmagem francesa desse filme, franco-inglesa, que é muito boa, né? Que é o filme que ele falou ano passado pra gente. Eu fui ver o filme, aliás, porque ele falou desse filme. Uma família de dois. Uma família de dois, não é isso, Maguinho? Um filme muito, isso, muito, muito legal, surpreendente. Eu fui ver com a minha namorada, ela se acabou de chorar com o filme. Então, assim, primeiro que a gente não pode classificar esse filme só pelo fato de ser estrelado pelo Leandro Hassum como uma comédia, como o Maguinho chama, né, de chanchada. Globo chanchada. Claro, como não, gente? Embora esse filme esteja sendo vendido como uma comédia escrachada, Leandro Hassum, a gente sabe que a história do filme não é bem essa. E o filme, ele tá sendo classificado como uma comédia dramática. A minha curiosidade, eu acho que a curiosidade de todos nós que já viu ou o mexicano ou o francês, é: será que o Brasil vai conseguir chegar no patamar de qualidade dos dois filmes que vieram antes? Outra opção é a seguinte: a gente nunca teria oportunidade de falar desse filme se não mandar alguém pra ratoeira. Eu não acho que talvez o filme seja ruim, porque ele é baseado num filme muito bom. Eu não acho que ele vai pra esse lado da comédia tão absurda, não. Então, eu tenho essa curiosidade de saber se o filme vale a pena ou não. A gente só vai saber no final do mês, de maio, que é quando ele estreia. Dia 31. Ele estreia dia 31 de maio, logo no finalzinho do mês. Então, eu acho que até lá a gente vai saber pelas críticas, mas ninguém melhor do que você, Paty, que é uma pessoa que entende bem do gênero e já viu o filme original. Marcelo, não é vingança. Você tá falando, eu só tô ouvindo assim, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, vingança, blá, blá, blá, blá, blá, blá, vingança. E você, não, olha só, desculpa, meu bem, você pode achar que você tem todos os argumentos do mundo, mas esse filme não é relevante. Só pra mim, que vi os outros dois. Absolutamente relevante. Vi os outros dois. Porque é um filme de sucesso mundial, não este, mas a ideia original teve refilmagem em vários países, então eu acho que, inclusive o Brasil. Gente. Maguinho, o que você acha? Criticou tanto a minha escolha dos farofeiros. Maguinho, por favor, você tem que tá comigo. Cadê o Renato? Renato aqui agora. Vocês adoram? Eu vou ser sincero. Olha assim. Olha que falta que o Renato tá me fazendo. Não, Patrícia, eu acho que assim, o trailer... Eu falei com vocês isso. Falei que eu vi o trailer e achei absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Entendeu? Eu falei, cara, eu conheço essa história de algum lugar. Aí depois, caraca, não, eles não fizeram isso. Aí que eu falei com vocês lá no grupo, falei, cara, essa porra é uma refilmagem daquele filme que eu vi e tá? Tal. Gente, olha só. Cara. Acompanhamos. O Leandro Hassum emagreceu, ele não nasceu de novo. Ele não podia estar nesse papel. Pronto. Olha só. Já começou. Ele só emagreceu. Ele não podia estar ali pegador, com duas mulheres na cama. O trailer, a gente sabe a história e o filme é esse. O cara tá lá pegador com duas mulheres na cama. É o Leandro Hassum. Pronto, acabou o filme. Aí, drop the mic. É, porra. preciso mais assistir. Muito bem, Paty, mas olha só. Não precisa mais vai, porque é ratoeira, ponto. Eu adorei essa. Essa, ô, oh, Paty, essa... Não. Eu fui ver Farofeiros, que é muito pior. Que vergonha, shame on you. Mas, a curiosidade, assim como eu tenho, como o Maguinho tem, como muita gente tem, se esse filme vai valer a pena ou não. A gente fez um post do trailer desse filme, vários comentários das pessoas que reconheceram, assim como o Maguinho, e as pessoas estão curiosas de saber. Então, é uma ratoeira, muito justificável. Não é porque é filme nacional que é globochanchado. A gente tem que botar um ponto, até porque a gente tem visto muitos filmes nacionais. Você é a rainha dos filmes nacionais, pô. Ninguém melhor do que você pra falar desse filme. Mas uma Globo chanchada a gente vê de longe, conhece de longe, Marcelo. Olha, eu acho que você vai queimar sua língua. Vai queimar sua língua, você vai gostar desse filme, tenho certeza. Mas eu verei, farei isso. Muito bem. Pelo bem do cast. Então, com isso, eu vou pedir pra vocês deixarem seus contatos, se despedirem. Queria agradecer demais, mais uma vez, por vocês estarem neste cast maravilhoso dos filmes de abril. Vou começar com nosso querido Maguinho, né? Que a Patrícia, por enquanto, é melhor ela se recompor, beber uma água, respirar fundo. Tá com um pouco de raiva. Maguinho, queria que você deixasse aí, por favor, seus contatos para as pessoas que vão ler as suas críticas maravilhosas no nosso site e vão querer falar com você, com certeza, sobre ela. Então, um abraço a todos vocês. Mais um mês passado a limpo, né? Como eu falei, estamos testemunhando no mês de abril a história sendo escrita. Quem quiser saber mais, né? Estou nas redes sociais, né? Estou lá sempre com críticas lá no Rastro de Cinema. Estou no Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais também do Bar Calabouço, tem Twitter, Instagram, porra toda. Minha frase básica, continue indo ao cinema sempre. Galera, um abraço e até a próxima. Muito bem, Maguinho. Obrigado mais uma vez. Patrícia, seus contatos e você deixa o que você quiser aí deixar. Você pode deixar. Fica à vontade. Gente, eu vou começar essa despedida agradecendo o pessoal que tá indo no Instagram, porque tá cada dia mais legal e as pessoas estão comentando e estão curtindo as coisas. Então, eu queria agradecer muito a galera que tá acompanhando a gente lá também, com as notícias, porque acaba que cada partezinha do que a gente faz acaba sendo uma pegada diferente, né? Continuem lá. E eu, assim como tô no Instagram, tô nas redes sociais também, pessoalmente, como Patrícia Costa, eu pessoa física, não sou rato, estou nas redes sociais, Patrícia Costa, Facebook, Instagram e tudo mais. Então, corre lá pra bater um papo, continuar esse papo de cinema com a gente. É isso. Até a próxima. Obrigada, gente. Ah, e vão fazer o curso do Cine Encanto pra não passar vergonha igual o Marcelo. Obrigado. Olha, Cine Encanto, exatamente. Maguinho, você devia ir, porque mês que vem é você. Difícil eu, né? Tá, pode deixar. Representar. Bom, eu queria deixar um abraço muito grande pro nosso querido Renato Maciel. Mais uma vez, não pôde estar aqui com a gente, mas sempre, sempre no nosso coração, com certeza, no futuro esquece, o Renatão estará aqui do nosso lado. Então a gente sempre sente falta dele. Um abração, Renatão, de todo mundo. Que você em breve se recupere e esteja aqui com a gente. Renato, a gente ia. Principalmente porque o Renatão entenderia meu lado na escolha da Ratão. Ah, não. A gente vai conversar sobre isso no próximo cast. Vamos ver. Vou fazer questão de perguntar a opinião dele mais. Bem, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcprest. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e hashtag Rassum Magro não nasceu de novo. Matou o cara errado. Desculpa. Matou o cara errado. Vai. Não foi o Rui Guerra, não. Ele já tá aí. Então bloopers! Foi mal, Rui. Foi mal, Rui.